Zona da Norte. Os menino bom aí fazendo corre, correndo mais que as pernas pode. Enquanto a fé não morre, as caixas de som já conhece bem os ombros dos camarada que tira o rap só do 100. Te devolve pra quebrada nesse espaço machista e pouca oportunidade. Cenário do rap vi ema atormentar a era dos bad black. E os que falam merda de cima do condomínio não serão representados se o Mike estiver em meu domínio. Faz hip em mansão com mulher gostosa e paga de treta marcada e representação da sua mãe, mulher e filhas que são preta. Tô pra devolver o valor do hip hop dobrado. Liga o som, deixa tudo em meu nome que eu pago adiantado. Eu tô me adiantando de quem só me atrasa, mas sou meio feito e não levo desaforo pra casa. Ouvindo resistência periférica, fugindo das tecnologias bélicas, sobrevoando a órbita dessa conspiração esférica. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da Norte. Fique ligeiro, consciente, o clã da Norte está no ar. Irmandade tá em peso e ninguém vai recuar. Só de pensar na quebrada que os menores está crescendo, não dá para aceitar, vou deixar meu depoimento. É de sofrimento e o rap que protesta. Somos antissistema, essa é a nossa meta. Tamo aí na atividade, entre becos e vielas, trazendo a realidade pra dentro da favela. Somos discriminados pela classe e pela cor. De boa na quebrada, sirene me assustou. PM me enquadrou, quis oprimir, entrou na mente. Julgou minha aparência e me chamou de delinquente. Eu fico bolado, mas já tô acostumado. Odeio preconceito, isso me deixa revoltado. Mó desigualdade na nossa sociedade. Político quer voto, mas esquece nossa parte. Já estamos preparados para ir bater de frente. Arma é o microfone, o gatilho é minha mente. Expressando as ideias, o pavio explodiu. Quando o rap correu na veia, o coração ficou a mil. Tô no corre por amor e sempre na atividade. Mirando contra o sistema, eu mando a realidade. Pra quem não botou fé, olha os neguinhos de pé. Zona Norte é nossa casa, pode crer, já é. Quer conhecer, vem de rolé, só não pode vacilar. Porque o clima é cabuloso e os menor vai te enquadrar. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da Norte. Em Morro Alto é minha clã, calamidade tá firmão. Então se prepara aí que aqui já engatilhou, meu irmão. O clã da Norte não se esconde, firme e forte faz a ponte. No cruzeiro, na brilhante, registra de longe. A S10 dos homens hoje parece robô de filme, mas aqui não grilo. Não preocupa meu juízo, eu vi que vários mano compartilha isso comigo. Então por que negar levar no fogo os inimigos? Não é dramatizando, mas eu vou é te dizer. De rolê vejo criança que já bota é pra fuder. E continuo os incentivo que faz desaparecer aquela convivência que faz a nação crescer. E o pior é ter que ver fim de ano pra janeiro, os canalhas se eleger pra mais dinheiro comer. É fusão de mente, entende? Recado consciente, aqui estou eu e dou no olho da serpente. Sempre soubemos agir pelo respeito com os irmãos que dá valor, sem querer te sobrepor. Um pouco eu digo agora do recado desse clã. Formar com os mano aqui foi mó satisfação. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da Norte. Nascido de um boombox, criado pelo beatbox. Nos beats da vida já tomei, foi vários box. Desde a época do Tribus Break, sou movido pelo hip hop. Eu e meu irmão na gastação tipo Drake e Josh. Na época fazia só por esporte. E até você ver que existe um sentimento mais forte. Foi sorte me escapar da morte, comendo no mesmo prato que ela na Norte. Mantém a chama acesa com pavio curto, fazendo rap sujo de sangue frio. Pra quem quer ver minha mãe de luto, vim pra ser hostil. Vai ver que é mais treta que é guerra civil. É que é Brasil, onde as crianças trocam brinquedo por fuzil. Já que o dinheiro, o investimento do futuro dela sumiu sem temer. Vim pra ser o rato na cozinha da favela gourmet. Mandar pra puta que pariu quem prefere morrer do que ver o preto vencer. Somos criminoso, verbal, verbalmente rap real. Original, som de favela, não pra boy achar legal. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da Norte. Sou mais uma voz da Norte, vim pro TNH, mais unidos do que nunca, junto com o MA. Quebrada, Novo Horizonte, Morro Alto, bicho pega. Aqui é nosso lugar, então escuta a minha ideia. Lá do Norte é minha crime, mano, não subestime os doidos. Calamidade, ironia, MA clã, TNH tem voz ativa. Mensagem positiva, são vários negros livres. Se é a polícia, com a rima que firma em cima da oitava. É só rajada de palavras na métrica toda que se foda. Quem acha que eu falo sempre a mesma coisa nessa porra? Nossa realidade não é outra. Aqui pra quem vacila é homicídio na certa. Enquanto o dedo no gatilho aperta, o tira certa dessa forma, passando por essa situação. Então não tem como falar de curtição. União não é ilusão. Se for aceito através do respeito, não criticando seu jeito, sujeito bom de coração. Tá na missão, espiritual visão da vida, gangue na ação. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da norte. Já vi muito sofrimento, mundo cão, eu só lamento. Barato é louco na zona norte. Eu sigo meu caminho atento, mas dá de mato. Dando desvio nessas fitas eu nem entro. A vida é curta e dela aproveito cada momento. Souber que é bom, aplica mano, que eu puxo a cadeira e sento. Os moleque calamidade que tão sempre no fechamento. Tô vivendo e com os meus rap adquiro conhecimento. Igualdade eu busco sempre, não aceito julgamento. Ser melhor do que alguém nunca foi meu argumento. Nem pro um lado, nem pro outro. O foco tá sempre no centro. Jamais perder o equilíbrio é o meu fortalecimento. Firmado sempre na rocha pra não cair com o vento. Pode bater no peito que até tempestade eu enfrento. Trampando sempre com amor, porque esse é o melhor sentimento. Às vezes presente na dor, às vezes causa sofrimento. Mas a gente é que planta, colhe o que tá merecendo. É o clã do rap, é o clã mais forte, é o clã da rua, é o clã da norte. O homem não nasceu para ser grande, o mínimo de grandeza já o desumaniza. Os homens podiam seguir as palavras de Gandhi. Ser grande é respeitar o solo que tu pisa. Chego batendo o pé na porta, não importa o kit que você porta. Se sua dor ele conforta, o seu pescoço ele enforca. E nesse jogo da forca, ah meu Deus, eu peço força pros que aplaudem igual foca. Essa realidade posta, lobo na pele de cordeiro persegue os que fosca. Nem pensa, logo condena, esse filme daria um Oscar. O cenário é desespero, roteiro sempre é o mesmo. Protagonistas a esmo, todos aprovam. Procura do êxodo, cada dia é uma aventura. Ação presente no caos e a comédia porventura. É premiar quem porta paus. Vendedores dos becos, vendedores dos tecos. Vencedores dos guetos, vencem as dores do peito. Homens que se dizem ser de Deus, destrói a flora e a fauna. E ao maestro do universo eu peço uma salva de palmas.